O tema dessa tarde que nós nos propomos a refletir é sobre uma palavra muito pequena, dever. Quando a gente fala em dever, logo nós pensamos assim, nos nossos direitos. Nós sabemos muito dos nossos direitos. E eu penso assim, será que nós damos a mesma importância para os nossos deveres? Então, nós vamos falar sobre o dever. Essa palavra, ela nos conduz a reflexões sobre responsabilidade, compromisso e transformação. O que muitas vezes acaba sendo um pouco difícil. Quando a gente trata desse assunto, é um pouco difícil. Mas se nós estamos de fato em busca da paz dos nossos espíritos, e se nós estamos de fato em busca da nossa evolução, da serenidade, de alcançar aquilo que o Mestre apresentou como sendo o reino de Deus em nós, nós precisamos tomar essa consciência, a consciência do nosso dever, ou a consciência da responsabilidade que cada um temos na construção da nossa felicidade. É preciso que nós paremos ou deixemos aquela postura que muitas vezes é cômoda, essa posição de terceirizar as nossas responsabilidades ou a causa da nossa infelicidade, ou é o outro, ou a causa, ou a vida que me faz infeliz. Quando, na verdade, à medida que nós vamos mergulhando para dentro de nós mesmos, nós vamos identificar que todas as causas da nossa infelicidade, elas moram dentro de nós. E são essas causas que é preciso reconhecer, acolher para transformar. Não negar, mas sim transformar. O grande inimigo da nossa paz e da nossa felicidade, ele habita dentro de nós. Figurado em pensamentos, emoções, mágoas que precisam ser trabalhadas, renovadas e sublimadas. Então, é com essa consciência que nós vamos refletir sobre o dever. O dever como algo fundamental que nós precisamos identificar se nós quisermos avançar na nossa jornada evolutiva. Então, as leis de Deus, elas estão na nossa consciência. O que quer dizer que quanto mais íntimo nós nos aprofundamos de nós mesmos, maior é o nosso compromisso com as leis divinas e maior é o nosso conhecimento delas. E mais íntima é a nossa relação com Deus. Por isso, nós temos estágios de aprofundamento. E cada um desses estágios, ele é separado por uma cortina. Isso é, as cortinas, elas vão sendo desveladas, vão abrindo, né? À medida que nós nos instruímos. À medida que nós aprendemos, nós vamos começar a enxergar melhor. Na medida em que nós desmaterializamos esses desvelamentos das leis divinas, que acontece por meio da instrução. Mergulhar em nós mesmos, a partir da instrução que vai rompendo essas cortinas e nos ajudando a entrar em níveis mais profundos de comunhão com Deus e, portanto, com os deveres. E que esses deveres, essa comunhão nos impõe a partir da consciência. Essa é a ideia central. Cada um de nós se encontra num estágio. E nós passamos a perceber que esse senso de dever, ele já está dentro de nós. As leis divinas, elas já estão esculpidas dentro de nós. Cada um de nós, portanto, já tem o dever esculpido dentro da gente. O que vai mudar é o quanto nós já conseguimos vencer esses véus, né, que estão na nossa frente e que nós estamos tentando abrir, o quanto nós já conseguimos desvelar dessas leis, que vai definir que em cada um de nós um certo nível de deveres. Quanto mais nós aprofundamos, maior é a nossa compreensão da lei. E, por conseguinte, maior é o nosso dever perante a lei. De maneira que a expansão da consciência, o aprofundamento do ser, significam também uma expansão do dever desse ser para com o universo, para com Deus e para com todos. Emmanuel, ele tem uma definição de dever. É assim, o dever é a região moral de serviço em que nós somos constantemente alertados pela nossa consciência. O dever é a região moral de serviço em que nós somos constantemente alertados pela nossa consciência. Quanto mais instruído o espírito for, maior é essa região. Portanto, maior é o seu dever. Cada nível evolutivo descortina para o indivíduo determinada condição de dever. É isso que Emmanuel está nos dizendo. Esse é o grande processo evolutivo. Nós vamos ganhando em consciência e ganhando em dever, ganhando em arbítrio, e precisamos harmonizar com aquilo que nós estamos fazendo, porque é dessa maneira a nossa consciência com o que a gente faz, é dessa maneira que a gente vai evoluir. É por isso que quando alguém começa a se dedicar de fato ao estudo, parece que as coisas ficam muito complicadas. Fica mais difícil ainda. Porque a partir da luz que o conhecimento traz, você ilumina aspectos da sua consciência que estavam obscurecidos, estavam na sombra, né? Então, alguns atos teus que antes tu fazia e não te incomodavam, agora eles passam a te incomodar. Por quê? Antes, por exemplo, eu era grosseiro com alguém. E aquilo nem sequer me incomodava. Aí tu seguia a vida. Aí quando a tua consciência em relação àquilo estava obscurecida, aí quando tu lança a luz no mundo interior, quando a gente fica agora grosseiro com alguém, acende uma luzinha e vai dizer, opa, e não era isso mais adequado. O que, que você está fazendo? Então, porque esse é o papel do conhecimento. Esse é o papel da chamada a revolução divina. Nos lembrar que essas leis, elas estão dentro de nós. São essas reflexões que nos ajudam a entender o papel do dever, do esclarecimento, da instrução, que vai tirando esses véus que nos impedem de ver e compreender a lei divina. E, portanto, eles ampliam a nossa responsabilidade de agir. Qual é o papel do dever na minha vida e no universo? Por que os espíritos falam tanto em dever? O dever, ele tem a tarefa de sustentar três coisas na criação divina. A primeira delas, e talvez o motivo de todos nós estarmos aqui, é a paz interior. O grande objetivo de todos nós, a paz de consciência que o dever cumprido nos dá, que nos sustenta, a garantia e a manutenção da paz de espírito, da paz interior. A segunda é a manutenção da ordem na criação divina. Tudo funciona harmonicamente. E a terceira coisa é a sustentação da evolução, do progresso espiritual. É isso que somos convidados a fazer. Entender o nosso papel nessa grande harmonia e solidariedade universal. Aprendendo com aqueles que estão acima e amparando aqueles que estão na retaguarda. Porque há também essa grande escada. Vamos imaginar uma escada. Aqui está Deus. E em cada degrau se encontram pessoas muito iluminadas. E em cada degrau está, nós estamos também num desses degraus. Então, quem está abaixo, quem sobe, fica devedor de quem está abaixo. Aquele que entender esse mecanismo de solidariedade universal encontra grande consolação para todos esses. Porque todos esses que já avançaram, eles fazem de tudo para nos auxiliar a subir esses degraus que eles também já trilharam. Essas pessoas, elas estão torcendo e fazendo de tudo para que a gente também evolua. Cristo disse: eu desci à terra para atender à vontade dele, do meu Pai, que disse que eu não deveria deixar nenhum de vocês se perderem. Ele sabe o dever que tem para conosco. Por isso ele desceu. Esse é o dever de quem avançou. Passa a ser devedor de quem ficou para trás. O dever, então, é esse aguilhão, esse incentivo que nos impulsiona a subir. Porque a solução de todos os nossos problemas, de todas as dificuldades que nós encontramos no caminho, ela nunca está no degrau em que nós estamos. Porque senão não seriam problemas, né? Elas estão sempre no degrau acima. E é por isso que eles vêm. Por isso que nós temos obstáculos e pedras no caminho. Para que nós cresçamos e consigamos superá-los. Essa é a ideia do dever que impulsiona ou que engatilha a nossa evolução. Esse é o dever segundo a concepção espírita. O dever, ele é individual e intransferível. Cada um no seu estágio. E para encerrar, uma frase de Chico Xavier, que ela serve de reflexão para cada um de nós. Aos outros, os dou o direito de ser como são. Mas a mim, eu dou o dever de ser a cada dia melhor. Então, esse é o caminho da paz. Muito obrigada.